Telefone web 67491, para o pushback e sanamento. Autorizado, pushback, sanar, chama o taco web. Autorizado, 7749. Salvador 6749, acionado com 136 a bordo, 3 horas e 52, alterno galeão para o táxi. 49, táxi e ainda até o ponto de espera, ajuste 1011, reposto pronto. Índia até o ponto de espera, 1011, o 6749. Vai 1010? E agora? O ATI já atualizado. Obrigado, tipo, gente. Puxa, pega o acionamento, objeto 5717. No 7, aguarda o momento da companhia passar a retaguarda após ser autorizado o pushback acionar. Aguardar o aeronave da companhia após autorizar o chantar os táxis, 7-7. O ponto de espera 10 pronto, L6749. L6749, ali decola, vento calmo. Ali decola, ciente, o 6749, vai. Pushback acionamento 5896, zona 03. 3 autorizado, pushback acionar, semi-taxi, sabe? Ele é 5896. Semi-taxi, 5896. Domingo 749, decolou 09, chame o controle, por favor. Obrigado, bom domingo. Outro de Salvador, bom dia, boa noite, sei lá. É o 6749, do WebJet. Bom dia, 6749, Sulu 340, saída Arbor, Sato Lima. Arbor, 340 direto. Podemos apurar algo? O Elefa. Elefa na apurar, obrigado. 5717 com 122 a bordo, 3 horas e 40, alterna com 20. Web 589, na escuta? Pronto. Com ainda não iniciou o pushback, aguarde o companheiro passar a retaguarda, foge. Prossiga com o pushback. Tá ok, então vai aguardar o 589. 5717, via Índia, o táxi, ajuste 1011, reporte pronto pelo ponto de espera. Via Índia, ajustado 1011, reportando nas pontas de espera, 5717. Esperando no zero, pronto, WebJet 5797. 5797, Aline Decola, vem calma. Aline Decola, Web 5797. 5896. Oi, confirma da linha 5896, olha aí. Afirmativo, conforme instruído, o volume da companhia passou, está autorizado para o Bexar. Web 5849 57 6749. Chame Recife 1260 1288. Valeu, parceiro, obrigado. 7-7 do Clon 1-5, chama o controle 1935. 1935, bom dia, senhor. Para o táxi, está o 5896 com 1-1-3, autonomia de 3 horas e 10, alterando o Galéão. 5896, táxi via Índia, ajuste 1011, reporte pronto no ponto de espera. E reportará pronto via Índia, 1011, ajustado 5896. Leda. Senhor Leda, prazer, chamo, faz seu WhatsApp. Bom dia, UF5808 para Golfo 340 para Goiânia. Portão 2. Bom dia. 5808, só um minuto, Copa. Pode esperar dar 1-0-5896. 5896, linda cola. Estamos olhando, calma. Linda cola, 5896. 5808, cota. Cota 08. Goiânia 340, no fórum do 17, primeiro via. Cola da pista 10, primeira curva direita. Saída Abora, após Abora, Elefa, após Elefa, Alcito. Controle 199, decimal 35, transponda 5576. Do Goiânia, nível 340, decola da 1-0, curva direita, saída boa, boa elefa, capítulo 1-7, intercepto. Sinal 35 é o controle. 5-5-5-6, transponde. Web 5808. 5808, correto, me parar, pushback, sinal. Vamos lá, obrigado. Vai 5890, Clos 20, chama o controle de volta. Controle, obrigado, bom dia, John 3. Controle Salvador, bom dia, web 5896-1600. 5896-340, saída da El, Prodileda. Saída da El, confirma Prodileda? Confirmo. Prodileda, grato, 5896. CM, radial a distância de VC. A distância de Salvador. Ok, prefere decolada 35, vento é calmo, decolada 17, ingressando com o redor-chefe. Gente, para RC, nível 085, decolada 35, inicialmente restrito no meu pé, aguardando a liberação do controle para ascensão. Primeira curva à esquerda, controle 1935, transporta 5564. Salvador, bom dia, Gol, no 995, informação Gol. Bom dia, no 995, identifica. Vista para 4.000 pés, ajuste no 0 no 1, chegada bom. 0 no 1, para 4.000, na chegada bom. O Salvador, é 5808, no portão 2. Autoridade de Friberg, se não acha, está Jet 5717, detect the frequency 125, decimal 1, enable 1335, this is Module 5. 1251, if enable, 13325, can you confirm, sir? Yes, affirmative. Thank you. Have a nice job. Recurso 1 novembro, cabeceira 3, autorizado ingresso, reporte anel de pronto, consumo POB e autonomia. Número 2. 33 a bordo, 430. Web 5808, 60, 5 horas e 10, Galeão. 5808, táxi via Índia, ajuste 1011, reporte pronto no ponto de espera. Qual foi o PAB? 60 via Índia, porta pronto, 5808. Web 508 Arinda, cola, pista 10, gente, calma. 508 Arinda, cola. Centro Recife 1251, Alterno 1332, 1582, 1582.